Mas este ano vou mostrar quem eu sou. A mês de junho vou mostrar meu valor. Mas este ano vou mostrar quem eu sou. A mês de junho vou mostrar meu valor. Eu registrei o meu boi na prefeitura e documentei na associação de morador. Eu registrei o meu boi na prefeitura e documentei na associação de morador. Mas esse ano eu vou mostrar quem.